da ordem pra guerrear. Se vai entrar no jogo é pra ganhar. Sou o inverso da preguiça, maldade não me atiça. Tenho uma perspectiva, valoriza a vida, admira. Molecada que vai bem nos estudos, crime não é nada, educação é tudo. Não iludo com o jogo sujo, corro pelo certo, fujo do negativismo. O positivo é lucro, na batalha não para, encara a vida, não falha. A voz que fala não cala, rara rima missionária, traz a paz que preciso pra viver. Da ponte, da água da vida, quero beber. Ó, tamo junto sim, e é melhor assim. Coletivo riso, do início ao fim. Deixa pra mim, que a revolução não para. Hip é meu escudo, hop é minha espada. Arma de resistência que nos protege. A cultura dignifica e fortalece. Cresce minha crença cada dia que passa. Quem se acomoda e não luta pra caça. O bem me quer, o mal me quer. E o que queremos, pro que der e vier, força temos. E um motivo maior pra continuar a mano. Isso mesmo, rapaz, vamos que vamos. Quem crê no amor abraça. No mundo tá aberta a temporada de caça. Quem crê no amor abraça. Hip é meu escudo, hop é minha espada. Quem crê no amor abraça. No mundo tá aberta a temporada de caça. Quem crê no amor abraça. Hip é meu escudo, hop é minha espada. Não sou bobo, não, sei o que querem, não darei crédito aos manipuladores, cantarei hinos de vitória, pique que lombola. A gente bota num plano, dobra o joelho. Ora, aniquilo mal e tudo que com ele vem. É nessa hora que a gente vê quem é quem. Quem amarela, quem gela, quem breca impede a própria conquista. Meu canto não cala, quem milita grita. O grito de quem se manteve calado. A força de quem descobriu a força no canto falado. A escrita gravada em muros e corações. A emoção da multidão supera repressões. Espera, o brilho no olhar me faz rimar. O sonho lembra que eu devo alcançar. É como um estímulo, chama pra lutar. Somos vencedores, devemos acreditar. Nossa mente é nossa arma de resistência. O espírito enriquece quando a gente pensa. Quem tá adormecido, uma hora acorda. A gente puxa a corda, a inteligência incomoda. Quem crê no amor abraça. No mundo tá aberta a temporada de caça. Quem crê no amor abraça. Hip é meu escudo, hop é minha espada. Quem crê no amor abraça. No mundo tá aberta a temporada de caça.